1966, voo Seattle 366, desce para 4000 pés, o ajuste no 01. Ok, até o 366, 4000, 1011, voo 966. Capitão Bosco, Golf Kilo, confirme se efetuou o R9 da pista 10. Negativo, senhor, não é homologado R9, impossível, que desenvolva a pista 10, ótimo, senhor. Gente, essa é Golf Kilo. Capitão Bosco, Golf Kilo, declaração para acionamento, curva esquerda na proa 075, o limite é a 150 de cima. 075, limitada a 1550, ótimo, senhor. Pena nível 050, ótimo, senhor. Mike, Papa Tango, Mike, Papa, Alina, Sunash, Antônio. Papa Romeu, Tolima, Tango, autorizado a decolagem da 1-7, o vento 130 graus, 0,6 dos originais. Chama o centro. Exato, chama o time, chama 259. Chama o centro Recife, 1251, alterna 12835. Confirma frequência, 1251. 1251, alterna 12835. 251235, boa. Ok, para o motor. Entre CA Kilo Golf, reporte CA do Visual com Campos. Capitão Mike, é Juliette, passa 3 Alfa Kilo quando o Alfa quer finalizar. 3 Alfa Kilo vai ficar do Alfa Kilo. Juliette Serra Tango, reduza para 1950, nós. 1-645-02, número 2 no setor aguarde. Aguarde, Voo 9-9-9-3, boa tarde. Voo 9-9-9-3, boa tarde. Prepare a sair da Arbora, guarda cópia, Brasília. É, como você quer dar fora? Arbor 1. Papão, tem por favor? Juliette está patrulhando 6.150 nós. Gente, Juliette Serra Tango, mantenha 1.50 grau de speed, desce para o nível 0.50. 0.50, 0.50, 150 nós de grau de Juliette. Não tem a versão do sistema, só está escrito 4-3, o Mike e a Juliette. Gente, a gente vai monitorar nossa frequência mesmo dessa providenciando. Saída Puka, autorizado 250, hotel de Batam. Agora, pelo que aqui, 5h30 alterna, Galeão, passando. 5h30 Galeão, alternativo? Exatamente. Ok, 625 na altura de ataque, seu ponto de espera, via Índia, no ponto de espera, torre. 118, decimal 95, ajuste de altímetro no 09. Por 645, após a passagem do R2 da via inicial, táxi para ponto de espera, autorizado no 02, chame táxi. Após a passagem da via, coordenação autorizada, tomará para o táxi, ponto 64. Salvador. Aqui, proa 025, direitado pela 280 de Salvador, direto até. Gente, Mike, papá, mantém o ponto de espera da papá. Papa Charlie, Mike, deixa para o nível 060. 060, seu Mike. Passando o CAV 366, visual o 966. Voo 19966, torre 118, decimal 95. 295, boa noite. Matheus 50 ou pode descer? Se a descerração, eu desço para 4 mil pés, confirme se realiza a reinada da pista no zero. Eu gostei do final da Zulu, do Zulu. Sente de descerração, eu gosto de um vetor para MDB Zulu. Guardando o vetor para o Zulu, Tango. O problema é só o eixo livre, da 17. Chinema 259, mantém o ponto de espera do 90. Autorizado pouso pistola 0, vento 130 graus 059. Livre o pouso pistola 0, com 966. Alfa Romeo Tango Bravo Lima, decolado aos 20, controle Salvador 120, decimal 80. Controle Salvador 1280, Tango Bravo Lima, boa noite. Estou para o final da MV Zulu, curva direita na proa 075, autorizado o procedimento, desce para 2 mil pés, o ajuste no 019. Passe para 2.000, livre de DD. Na Pro 075, descendo para 2.000, GDTA. Passar a ponte pela trás, pessoal. Patango, Mike, papá, ali mantém para o 7. Passar pela trás, 200 ao tamanho. Salvador, boa noite, Papa Romeu Tango Bravo Lima, decolado na mão Unite, na sua escuta. Papa Romeu Tango Bravo Lima, contato com a dana decolagem, sobe via saída mão para nível 430. Para o 430, saída mão, Tango Bravo Lima. 208. Papa, condição de avisar alinhamento na pista 7. Gente, reporte totalmente pronto. Confirma se decola de imediato assim que autorizado. Negativo. Reporte tem condição de decolar de imediato assim que autorizado. Gente, após o alinhamento, reporte pronto. Será autorizado a decolar assim que possível. O 993, cotejamento correto, chame pronto. Vai travar. Paraguai, vai travar. Dá 5 quilos. Salvador, eu poderia confirmar a saída prevista para o 2781? As 2781, só aguarde mais um minutinho, será para a cópia. Já segui tráfego 12 horas, 6 milhas. Um Charlie 208 com 120 de ground. 129 para 130, tá ciente do tráfego da frente. 993, número 12, setor, aguarde. Azul 278 no Procópio. Azul na frequência 1203. Bruno 966, solo 24, direito, 121, decimal 9, solo Salvador. 219, solo 966. Batango Oscar Golf Kilo, informa o tráfego que é no poste decolando pistola 7, é um Eco 50 Papá. Sete do tráfego, teu Oscar Golf Kilo. Tunei 6259, informa que será o número 2 para decolagem em Salvador, devido à configuração do aeródromo, saída e aeronaves aproximando pistola 0. Transponder 5056, o controle 1208, azul 2781. Azul 2781 no cotejamento está correto, no passe 3 também pronto. Valeu. Solo Gol 1645 para o táxi. PLB 134, autonomia 4 horas 5, Lanterna Guarulhos. Gol 1645, autorizado táxi até o ponto espera via Índia, no ponto espera Torre 1118, decimal 95, ajuste de altímetro no 011. 1011, autorizado táxi via Índia, ponto espera do 1018, 95, gol 1645. Fala, gol 1966, livrou na voz. Gol 1966, autorizado táxi para 41, via Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette 5, 966. Gol 9993, aparece liberação do Boeing da companhia Calda, iniciando o táxi para ponto de espera, está autorizada no 04, chame táxi. Mike Papá, contato por radar decolagem, sobe via Arbo 1 para nível 380. Sobe sem restrições, 380, Mike Papá. 7 CA Tango, consciência estabilizada. Estabilizado no 0, Tata. 7 Adango, torre 118, decimal 95. Oi, 1895, muito grato, boa noite. Boa noite. A forma CA, Kilo Golf, qual tem que se visar no campo? CA, Kilo Golf, visar no campo? A forma CA, Kilo Golf, torre 118, decimal 95. 118, 95, grato. Oi, Salvador, boa noite, é o Papa Romeu CA, Kilo Golf. Confirme. Papa Romeu CA, Kilo Golf, confirme. Papa Romeu CA, Kilo Golf. Gente, autorizado CA, no reporte em vertical do CA. Sim. 5, alternando 2685, Tango Brasil, boa noite. Confirmo o pátio de parqueamento. Pátio 5, CA Kilo Golf. Tá passando o Juliette CA Tango na escuta? Serra Tango na escuta, cruzando o marcador externo, solicita se possível o pouso para 1-7. Gente, confirma, desejo cancelamento de regras. Afirmativo. Gente, entendi que cancela as regras aos 2-8. Curva à esquerda, base pela direita, final da 1-7. Confirma as condições de girar base curta. Forma o tráfego, é um Charlie 172, aproximando o Ceasa. Afirmativo, vai encontrar a base do Serra Tango. O Oxané 6259, ali mantém no 0. Ali mantém no 0, 6259. Papa Romeu, CA Kilo Golf na escuta. Escuta pra cima. Mantenha no 1500 pés, como o tráfego no 1000 pés, aproximando no 7. É o número 1, sua aeronave é o número 2, reporte vertical do CEASA. Quem já bateu no 6,5 pés, repetirá. Ou no 1500 pés, é aqui o Golf. No 1500. Oscar Golf Tan, Oscar Golf Kilo, solo 29, direito no 219. Eu vou botar o 9, Oscar Golf Kilo. Oscar Golf Kilo, livrou um ataque de alta para o pátio 3. Abatamos Oscar Golf Kilo, autorizar ataques para o pátio 3 de Alfa Kilo, quando lá observe o sinalizador. Alfa Kilo, pátio 3, Oscar Golf Kilo. 190, vento 120 graus 059. A minha decola 90, 62, 59. Papa Tango, Juliette Serra Tango, tráfego avistado, autorizado base final da 197, confirma três checados? Ainda não, estou enviando base. É forte três checados, Juliette Serra Tango. Juliette Serra Tango, autorizado pouso, pistão 97, vento 120 graus 06, 12 de nós. Livre pouso, Tango. Serra Kilo Golf, final da 97 autorizado, reporta vertical da Enrimar. Ciente, certo, Lugo. 1-645, ciente, mantém o ponto de espera, Dona Zero. Autonomia autorizada, agora tá que espera o ponto de espera. E ainda no ponto de espera, tô 1-1-8-95. Ajuste altímetro 1-0-1-1. É Toyo, Papa Charlie Mike estabilizado. Papa Charlie Mike confirma pouso 1-0 ou 1-7? 1-7. Ciente. Solicite cancelamento. Suba para nível 360. Pouso direto linda, Papa 360, 6259. Estou aproximando pistão 97. Será o número 1. Confirma, desejo cancelamento. Afirmativo, propõe o cancelamento, Alfa Charlie Mike. Alfa Charlie Mike, mantém o 1.500 pés, curva à esquerda, base pela direita, final da 1.7. Forma o tráfego Charlie 3.1.0, já na final da 1.7. Afirmativo. Curva na esquerda, descendo no 1.500. Não tem um tráfego à vista ainda. Suficiente. Tráfego está 1.000 pés. Tráfego está 1.000 pés. É um Charlie 3.1.0. Afirmativo. Serra Kilo Golf, aguarde autorização de pouso. Aguardando, Serra Kilo Golf. Confirma a aeronave na pista 1-7, é o Juliette Serra Tango. Condição de liberar a pista de imediato? Via Taxiway Quebec. Agilize, retorno. Reporte pista 1-7 livre. Quebec ou Papá? Juliette Serra. Juliette Kilo Golf aguarda autorização de pouso. Assistente, aguarda. Juliette Serra Tango, reporte pista 1-7 livre. Serra Kilo Golf, autorizado pouso 1-7, vento 1-20 graus, 62 de janeiro. Autorizado pouso, Serra Kilo Golf. Decola da pista 1-0 com primeira curva à direita. Transponder 5051. Controle 1208. Mike, Papá, aguarde. Baixa cada, observando a passagem da aeronave na final, ao Forte Alemanha. São 3-2-3, o deslizamento está correto, no 06, chave pronto. Camarão. Poderia coordenar o 340 para o 3283? Aguarde. Sim, talvez. Centro 1260, 288, obrigado, boa noite. Seguinte. Gol 1645 autorizado ali, mantém pistão 1-0. Ali mantém 1-0, gol 1645. Confirmando, gol 645 autorizado alinhar e decolar pista 1-0. Vento 1-20 graus, 062 de nós. Autorizado alinhar e decolar da 1-0, gol 1645. A curva na direita intercepta a final da 1-7, Alfa Charlie Mike. Afirma, autorizado final da 1-7, Alfa Charlie Mike. Charlie Mike. São 3-2-3-3-4-0 autorizado no Brasil. Ok, Romeu Sierra Kilo Golf Solo aos 234, confirma a Aerostar. Confirma. Agilizando o táxi, por gentileza. Juliette Tango Índia, mantenha Quebec, por gentileza. 645, o vento 120 graus, meia dúzia de nós, autorizado a decolagem da 190. Autorizado a decolagem da 190, vamos no 645. Meia 259, voo em Pubave. Pubave, 6259, grato. 917, trem baixa cara, off termine. Ali mantém pistão na zero. Ali mantém não na zero, boa, 999. Falou, a segunda fila está acionada no passo 3, qual ataque está tocando na baixa? Patamar, segundo fiquilo, autorizado o táxi via parte principal, Lima, Mike, na Quebec, mantém a posição. E chame a torre em 118 decimal 95. Oscar Golf Kilo. Os ataques de 43, 41, ataque Lima, mais Quebec. Na Quebec, mantém a posição e chama a torre em 118 decimal 95. Oscar Golf Kilo. Autorizado ingresso na pista de táxi pela pista até o Pátio 4. Uno 645, decolado aos 36, controle Salvador, no 20, decimal 80. 208, confirme, gol Uno 645. Afirmo. Controle Salvador, boa noite. Gol no 645, decola da Euleda, seguro. Gol 1645, contato radar na decolagem, sul para nível 360, via saída da El. Via da El para 360, gol 1645. Liberação da mesma, táxi até o pátio 4. Voo 9993, autorizada a decolagem da 1-0, vento 130 graus 05 nós. Salvador Azul 2781, 3 Romeu para posicionamento. Autorizado Azul 2781, reposta táxi. 08, gol 9993. Controle Salvador, boa noite, gol 9993. Decolou a Boruno, cruzando 1500 360. Voo 9993, contato com o radar, decolagem sobe via Arbo para o nível 360. Via Arbo para 360, voo 9993. Ciente, autorizado cruzamento na 735, reporte liberado. Encontro 20, boa noite. Salvador, boa noite, tá 9554, informação Eco, autorização Brasília, remota 14. Foi o tá 9554, chamou? Afirmo. Ok, prepara-se a sair da Arbor 1 e aguarda a cópia. Aguardo, obrigado. Controle Gol 9993, solicita se possível pro Adelefa. Gol 993, autorizado Adelefa. Autorizado Adelefa, Gol 9993. 2781 para o táxi. 62 a bordo, 3 horas e 10 de autonomia alterna Salvador. 1645, chame sempre Recife na frequência 125.1, alterna 128.35. Agora no 251-2835, voo 1645, grato. Nove, chame Centro Recife na frequência 126.0, alterna 128.8. 260-1288, gol 9993. Salvador, boa noite. Azul 2781, ponto espera pronto. Azul 2781, autorizada a linha de decolagem 90, vento 120 graus, 0629. Decolagem autorizada, Azul 2781. Tango Mike, Eco Juliette, outra cópia? Confirma o horário do seu plano, que aqui acabou de vencer pra gente, os 221. O senhor fez alguma modificação, uma DLA a tempo, que acabou de vencer pra mim. Seus 45. Aqui está os 2100 e ele venceu os 45, são agora os 48. Posso entrar em contato junto ao centro e ver o que eu posso fazer aqui. Mas mantém chute e aguarde, por gentileza. Opa, 781, decola 249, controle Salvador 90, decimal 80. Controle 12080, boa noite. Controle Salvador, boa noite, Azul 2781, decolado. Azul 2781, papado com radar na decolagem, suba via Saitar Bono para nível 160. Cancelada a restrição de altitude da saída Arbo 1. Ok, para 160, agora 1, cancelada as restrições de altitude, Azul 2781, grato. Via rota do plano de voo, nível 080, saída Coral, após Coral, DCT Dendê, DCT Arubi, DCT Delta Alpha Golf Vitor, DCT Alpha November Lima Eco Sierra, após DCT Destino. Decola Destino 7 com primeira curva direita, acione 5027, controle Salvador no 208. Papatango Mike do Juliette, planejamento está correto. Confio em POB, autonomia, alternativa e o pátio que se encontra. Está no 3 laboral, 0 bom da parte, 0 bom da parte, 0 bom da parte, agora 4 abraço para a parte. 02 no POB, confio em 6h30, está confirmando a cola da pistola 0 com primeira curva à direita. planejamento que está correto, chame pronto para saneamento, táxi. Chame pronto, táxi, o Papatango, Mike e a Juliette. Então, 9550, pronto, cobre. Autorizado Salvador Brasília, via Pesilo 17, nível de voo autorizado 340. Saída Arbor 1, elevo. Agora, Pesilo 0 com primeira curva direita. Transponder 5046, controle Salvador no 208. Marutã 9554, autorizado Brasília, nível 340. Retorno da pista 10, na subida Arbor 1, transponder elevo. Pista 7, de curva à direita, transponde 5046 e o controle de saída no 208. Então, 954, via Pesilo 17, 5046. Pesilo 17, 5046. Então, 954, o planejamento está correto, está me pronto na remota 14. Chamarei. Qual é a base, a Juliette, como está no para o táxi? Ajuste de altímetro 1-0-1, autorizando ataque até o ponto de espera. Via Pat 1 no Índia, no ponto de espera, torre 1-1-8, decimal 9-5, ajuste de altímetro 1-0-1, no bom voo. Mike do Juliette. Então, pushback acionamento, tá 3, 283, botão 3. Então, 323 no 06, autorizado, chame táxi. Tá, táxi, tá 3, 283. Bom, direto a leva do 2781. Confirme que chama para a cópia? É o Bono 099. Bono 099, aguarde. É, a gente confia até da presença. Aguarde a cópia, o Bono 099. Liga o papá, o meu Mike com Juliette. Papá tá com o Mike com Juliette. Papá tá com o Mike com Juliette. Agora segue a retaguarda do Tão até o ponto de espera devido à performance. O ajuste de altímetro no 0 no 1. Não copiei a informação. informação está muito chiada. Negativo, Papa Tango, Mike Juliette, segue a retaguarda do tráfego da TAM até o ponto de espera. 290, acione identificação VoIPAP para que você está chegando a Mara e quiser para o nível 050. Ajuste no 011. Confirma alternativo, tá 383? Campinas. Autorizar ataques até o ponto de espera, via parte 1 no Índia, no ponto de espera torre. 118 decimal 95, ajuste altímetro no 011. Então 3283. Voo no 099.4. Pronto, voo no 099. Autorizado Salvador com fim, via Anfezulo 21, nível de voo autorizado 360, vai dar Bo 1, eleva a posição nítido, onde irá interceptar o Anfezulo 21. Transponder 5071, controle Salvador no 208. C360 autorizado, na Bode, Arbor 1, Elefa, 25, Apertura 2, Bola 5, Cara 7, 1, 208, Bola 9, 1, 0, 9, 9. Bola 099, só confirma o nível? 360. Bola 099, 360 autorizado, chamei pronto no 08, confirmamento está correto. 308, Samaré. A mesma que o senhor falou agora. 219. Salvador, boa noite. 3283 na linha coluna 0, vento 190 graus 050. Linha coluna 3283, decolado 01, controle 120, visto 80. Chamando 208, tá 3283, boa noite. Mike Eco Juliet, autorizado ali em manter o Sona Zero. Passando 3283, contato radar na decolagem, suba via saída Arbor para nível 340. Na Arbor para o 340, TAM 3290, voa Oi, Sérgio 366, dispara 2500, pede autorizado a reinar da pista no 0, ajuste no 09. Juliette, autorizado a decolagem da 1-0, vento 1-0 graus, 062 de mais. Passando Mike Eco Juliette, decolado 04, controle Salvador 90, decimal 80. 90, Mike Eco Juliette. Pode ver o que eu no 099. Pode ver o que eu via saída Coral para nível 080. Saída Coral 80, Mike Eco Juliette. Boa noite, voo 1705, ciência na Foxtrot. Voo 1705, aguarde corte. Na frequência 126.0, alterna 128.8. 1260, alterna 1288, azul 2781, obrigado. Boa noite, Alfa Romeo Kilo Serra Lima, só aguarde cópia, confirme o horário da sua notificação. 28. Não confiei? 28. Gente, vou checar junto ao sistema, que não temos aqui no nosso plano. Só aguarde, confirmando, 09 Alfa está autorizado, né? Tá firme, no 08 autorizado, chame tarde. Três dois nove zero, passe árbitro 3 6 6, chame a torre na frequência 118.95. Alfa Romeo Kilo Serra Lima, então foi do 0917? Sim, autorizado voo local, TGL na 17, sujeito ao tráfego em coordenação com a torre. Acione 0132, controle Salvador, 120.80. Alfa Romeo Kilo Serra Lima, 0132. Confirme POB, quantos TGLs aproximadamente o senhor irá realizar e o pátio que se encontra? 05 a bordo, a parte de tocada aqui está. Estamos com 3 TGLs, após a nova autorização. O senhor vai realizar 3 TGLs, aí vai pousar e já tem um novo plano para as 22h30 para fazer voo local? Gente, o Papa Romeu Quilo Serra Lima, acionamento táxi de decolagem Torre 1, no 8.95, ajuste de altímetro no 0.1. Voo no 705, protocópia. 1-8-0, 4 horas de autonomia, Galeão, gol 1-0-9-9, autorizar táxi até o ponto de espera, via parte 1 no Índia, no ponto de espera, torre. 1-1-8-1-9-5, ajuste de altímetro no 0-1. Pátio, 1-1-0-1-1-8-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- 954, autorizado na remoto no 4 Chametáxi. Chamando a táxi, está 9554. Voo 705, pronto, cobre. 705, pronto. Autorizado Salvador Galeão, via PNV 857, nível de voo autorizado 360. Saída da Euleda Irume, decola da Pistona 0 com primeira curva direita. Transponder 5075, controle Salvador 120, décima 8. Ande autorizado 360 para Galeão, Upper November 857. Decola da 10, curva direita na Dael, Leda, Mirumi. 5075 no transponder. 1208, controle. Gol 1705. Gol 1705, está correto no 05, chame pronto. Tá bom. Cadê o Mike Tech Juliette? Autorizado direto na Proa 240. Salvador, 3290, Solos 13, direito no 21. Confirmando, mantenha a minha escuta. Autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette, mantendo a minha escuta. Alfa, antes da Juliette, 3, 2, 4. Bom, na 099 ali mantém para o sinal zero. Mantém. Até o ponto de espera da papá, aquilo, Charlie.